lágrima cai. Olhares tristes sem esperança, porque sofremos demais. Por favor, alguém responda. Nesse lugar, separados pelo cifrão e a cor, onde a ganância e o ódio decapitaram o amor. Cenas de horror, frequentemente capturadas e registradas pelas máquinas fotográficas, divulgadas como fato natural, gargalhadas. Terra onde não falta sangue pros Dráculas, onde a cultura principal é a violência. Olhos arregalados, vidrados na tela do cinema, recheado de socos, tiros na boca, exterminadores do futuro e suas metralhadoras. Terra onde parasitas habitam como reis, organismos dilacerados em nome das suas leis. Mentes manipuladas desde criança, livres escritos por quem hoje desejo vingança. Aprendi que a pobreza é uma consequência pra quem não se torna um empregado com grande competência. Que a dona Isabel foi quem acabou com a escravidão. De bom coração, sem revolta, sem pressão. Suas teorias sobre minha cor é mentira. Não somos inferiores, nem praga divina. Hoje eu sei porque não fazemos parte da sua história. Que não é sobre zumbi que ensinam nas escolas. Que são estátuas de bandeirantes que ocupam as praças. Que quando o moleque estava errado, meu herói não usa farda. Nós colhemos explorados, escravizados, humilhados a vida inteira dentro dos barracos. Então não se entregue, resista soldado. Ninguém nasceu pra sofrer, fomos forçados. Violentados dentro das favelas, as covardias nas senzalas deixaram sequelas. Traumas, ódio, pesadelos, tormento. As lágrimas na alma não se enxuga com lenço. Penso e repenso, tento, mas não entendo. Qual o real motivo para o nosso sofrimento? Será que Deus não existe, que é fruto da imaginação? Perdão, afasta essas dúvidas do meu coração. Sei que não é de tua vontade toda essa maldade. É fruto da ambição dessa hipócrita humanidade, que distorce a crueldade com falsa explicação. Emocionado, lágrima cai no show de manipulação. Fico triste, mas é a lei da natureza. Pra uns fartura, outros sem rango na mesa. O mundo que é cruel, Johnny, não existe culpado. Uns nascem berço de ouro, outros em caixa de sapato. E não viaja, eles nos querem conformados, programados pra sofrer nos calabouços imaginários. Acorrentados por um miserável salário. Ordem, sim senhor, seres robotizados. Somos a maioria, mas a minoria na luta. Revolução não se faz através das urnas. Sem partido A, sem partido B. Deus por todos, nós por nós, assim que tem que ser. E pra fazer tremer os algozes da periferia, pra fazer romper as correntes que nos impedia, pra fazer florescer nossa sede de justiça contra todos culpados de sabotar nossas vidas. Acredite em você, guerreiro, não desista. Ninguém nasceu pra sofrer, resista, periferia.